da Azul 4206, com a FEDEC, para autorização 370 Recife. Autorizado, Recife 370 via Perusk 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, controle opera em 1-9, decimal 35, aciona 5-1-34, Cotejo. Eu sou motorizado para Recife, no nível 370, rota Passagem, é Perusk 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, em transição Aru. Controle de Salvador, 1-1-9-3-5, transponder 5-1-3-4. Correto, quando produção de funcionamento no 03. Chamada ao 4206. Oceanair 6143, ingressa via Juliet para posição 09, irá observar a finalização do push do Airbus da TAM. E vai começar para 09, o Oceanair 6143. Solo, Sandrei 67, táxi 178, com 24 horas de visual com 302. Confia apenas o seu B? 178. Copiado. Então, após o Avianca, você prossegue pátio Índia e Alfa, onde espera chama Torre, 1986, estado no 012. Para a passagem do Avianca. Segue via pátio Índia e Alfa, ponto espera chama Torre, Sandrei 5167. 5415, chame Recife no 251. 1251, solo no 601, no solo 45, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 29, pode. Com 1-601, zona 5, está boa noite. 601, boa noite, táxi Alfa, reportando 3-Juliette. Alfa, reportando Juliette para o 04. Juliette, posição 04, 1601. Condições de alinhar em decolagem imediato? Afirmo. Santos 3567 autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 092. Aline, cola 3567. 3894, chame torre no 186. 186, boa. Com 1856, chame Recife no 2545. 12545, boa noite. Continue a aproximação, tá, aeronave para decolagem, da mesma companhia, o Airbus 320. Aguardado, 3294. A 3894 autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 092. E pouso da 3894. D567, decolar 251, chame controle 119.35. 935, boa noite, 3567. Controle Salvador, boa noite, TAM 3567. 3567, boa noite, contato radar, subirão 380, sai da bola. Sai da bola, sessão 380, 3567. Com 273-12-12, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2012, chamaria estabilizado, 273, tá bom. Livre, chame taco. Para o taco, no solo 53, direita, chame solo 121.9. 121.9, boa noite. Boa. Autorizado, web 6720, Sammy Taxi. Coisa do táxi, né? Por exemplo. Alô, boa noite. 3894, segura. 3894, só segue Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Salvador, São 3567, seria possível voar a proa de Elefa? Aguarde. Escuta, 3567. Gente, mantenha a posição, aguardando para prosseguir até o 02. Mantenha aguardando o 02, 3894. Direto Elefa autorizado. Direto Elefa 3567, obrigado. Autorizado via Índia e Alfa. Ela considera como a 226, obrigado. Boa. São 3894, Juliette para o 02. Juliette para o 02, está 3894, boa noite. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar a cabeceira 10, vento 130 graus 079. Cia Pátio, Índia em alto, com espera torre, no 86, estado no 0, no 2, bom voo. Salvador, boa noite, 6720 da objeto, ponto de espera da 10, pronto. Objeto 6720, mantém um ponto de espera. Rio, ponto de espera, vai manter 6720. 720, mantém um ponto de espera. Deixa eu manter. Tá visual com campo no localizador. 1273, torre 118-6. 86, boa. Azul 4206, decolado. 00, chame controle 119-35. 119-35, 4206. 1260, bom voo. 288-260, bom Recife, tá 3567, boa noite, muito obrigado, até mais. 33, continua a aproximação. Objeto 6720, condições de alinhar e decolar de imediato. Tomei contato radar sobre o 370, sei da PUCA. 370, PUCA, o 4206. Mais em pistão no zero, vento 120 graus, 079. Decola de imediato, 6720. Da cabeceira, tá em cima da decolagem da cabeceira 1-0-6, 2-0. Gente, vai virar de 2-0. Volo 273, vento 120 graus, 06, nós, ajuste de altímetro no 0, no 2, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso na 1-0, com 1012, voo 1273. Objeto 6720, decolar 203, chame o controle 119-35. Zona 35, boa noite. Boa. 20, decola, transfere, cruza 1400. Web 6720, contato radar, sobre o 360, saída da EL. 360 da EL, Webjet 6720, se possível autoriza direto da EL. Cruzado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. 1-0. Decolada 1-0, curva direita. Saída da EL, Leda Bridge. Controle opera 1-9-3-5. Aciona 5-1-7-0, positivo. Autorizou 360, Galeão. Decolada 10, curva direita da EL, Leda Bridge. Campos Zulu 1-0, aerovia. 1-9-3-5 é o controle. 5-1-7-0 no transponder, gol 6-0. Correto. Quando o plano também em posicionamento, confirma o gate. Gate 4, chamará o gol 6-0. Bom, 273. 359, informação Quebec. 04, livre direita, chame solo 1-2, 1-2-9. Livrando a direita, 2 a 9. Boa. Via Pazulu 44. Decolada 1-0. Curva direita, saída da El, Leda, eu controle, operem 1-9-3-5. Aciona 5-1-6-5, Cotejo. Obrigado, Guarulhos, 3-0, Venição Brasil 44, Palacista 10, com a direita da El, Leda, Eudes, 1935, controle, 5-1-6-5, responde, Oxanera, 6-5-9, na posição número 9. Posição 9, sente, quando pronto, chama e posicionamento, Oxanera, 6259. Vai chamar, 6259. Fala do 1273, Europa. Alfa, reportando, Juliette. Alfa, reportando, Juliette, 1273. Prossegue Juliette para o 03. Juliette para o 03, dando 273. Azul 4206, Recife 12545, secundário 1685. 2545, secundário 1685, 4206. Olha amanhã 720. Prossiga, mensagem 20. Pode voar, brinde, dá presente. Recife, 1251, secundário 3325, bom voo. 351, 3325, obrigado, bom trabalho.